Respeitados irmãos, meus senhores e minhas senhoras, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Em primeiro de tudo, eu gostaria de louvar Allah subhanahu wa ta'ala por tudo do bom que nos deu, pela saúde, pela densidade populacional islâmica, pela família, pela riqueza, pelo bem-estar, em suma, por tudo que nos torna confortáveis. Louvamos Allah subhanahu wa ta'ala por isso e mandamos as nossas saudações para o nosso profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, que tudo fez para que este din chegasse a nós da melhor forma possível. Aos outros chegou de uma forma um tanto quanto violenta, tiveram que atravessar sacrifícios imensuráveis, castigos incalculáveis, tiveram que estar debaixo de atrocidades, sofrimento, mas nós, pela graça de Allah subhanahu wa ta'ala, encontramos este din passivamente. Alguns de nós nascemos nos lares islâmicos, que nós automaticamente não necessitamos de fazer nenhum esforço para sermos aquilo que somos hoje. Irmãos, Allah subhanahu wa ta'ala exorta aos muçulmanos, aos crentes, para que estes tenham o temor a Allah subhanahu wa ta'ala. Sejam tementes. E taqullaha. Taqwa é a abstinência do mal. O indivíduo evitar o mal automaticamente se aproxima de Allah subhanahu wa ta'ala. Se aproxima das ordens de Allah subhanahu wa ta'ala. Porque evitar o mal já é um bem. E ele diz que nós devemos ter temor, como deve ser. Um temor merecido a Allah. Uma coisa é um indivíduo temer um leão, um animal feroz, temer bandidos, temer indivíduos de má fé, de má conduta. Outra coisa é o temor a Allah subhanahu wa ta'ala. Este temor é um temor único. É um temor que não é igual aos outros temores. Este temor consiste no afastamento daquilo que é proibido. E automaticamente adotarmos aquilo que Allah nos exorta para praticarmos. Aquilo que são os ensinamentos do profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. E ele diz, Allah, que esse temor deve ser devido, merecido, à personalidade que é a de Allah subhanahu wa ta'ala. Portanto, temos que tornar esse temor único, não igual a nada. E diz: وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. Façam o que quiserem. Vossa performance deve ser de tal forma a que você não deixe este dunya sem ter o imã. Ou não deixe este dunya sem manter o seu imã. Aí está o segredo da questão. É você viver durante todo o tempo com imã. Mas quando estiver à beira da morte, você deixar o imã. Conforme fazem alguns dos nossos irmãos, nasceram muçulmanos, andaram na madrasa, viveram como muçulmanos, ambiente islâmico, mas agora já adotaram outras igrejas, estão no reino de Deus. Muitos de nós, muitos desses são nossos familiares, estão à procura do bem-estar, estão à procura de sorte, estão à procura da vida. E Allah diz: وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. Não morram exceto como muçulmanos, porque aí está o sucesso do ser humano, é você encontrar-se com Allah enquanto você saiu deste dunia com imã. É isto que conta. O que conta na realidade é o fim, é o teu fim. Se o teu princípio for um princípio aeroso, um princípio bonito, um princípio louvável, mas tenha certeza que o seu fim seja como o seu princípio. E se o teu princípio for um princípio danoso, um princípio de shirk, um princípio de associar Allah com algo, tenha certeza de que o seu fim seja um fim do reconhecimento da unicidade de Allah subhanahu wa ta'ala. Em suma, você tem que morrer com imã. Da maneira como nós vivemos é da maneira como nós morremos, e da maneira como nós morremos é da maneira como nós iremos ser ressuscitados perante Allah subhanahu wa ta'ala. Por isso, meus irmãos, é importantíssimo nós observarmos isto, observarmos este estado de taqwa, este estado de temor, este estado de respeito para com as ordens de Allah subhanahu wa ta'ala e para com as tradições do profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Isto traz-nos o quê? O que é que nos dá? Isto dá-nos a um comportamento sublime. Allah subhanahu wa ta'ala fala do comportamento do profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, diz que وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. Ó Muhammad, tu tens um comportamento invejável, um comportamento sublime, um comportamento não igual a qualquer um, comportamento desejável, comportamento exemplar. É isso que se pretende. Isso de comportamento é uma palavra única, mas que se refere a vários processos. Da maneira como você age, da maneira como você encara o seu irmão, da maneira como você cumprimenta, da maneira como você reage, da maneira como você lida com os diversos tratos sociais. Isto tudo resume-se em comportamento. Khuluq. E este comportamento deve ser um bom comportamento. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam diz que ittaqillaha haythuma kunta wa atbi'i sayyi'ata alhasanata tamhuha wa khaliqi an-nasa bi khuluqin hasan. Diz que, olha, tema Allah onde quer que esteja. Geralmente, quando nós estamos no nosso ambiente, estamos no nosso habitat, temos um comportamento extraordinário, sublime, porque toda a gente nos conhece, toda a gente nos vê, toda a gente sabe quem somos, de uma família respeitada, de um grupo social também de respeito, e nós nos comportamos consoante o nosso status. Mas quando nos vemos fora do nosso ambiente, quando nos vemos fora do nosso habitat, fomos dar uma volta à Europa, não há lá ninguém que me conhece. Fui ao Brasil, ninguém está lá para que me conheça. Então eu ajo de qualquer maneira, mesmo contra as ordens de Allah e contra os ensinamentos do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Se encontrar lá alguém que me oferece um calço, olho para os lados, ninguém me conhece aqui, então eu tomo aquilo rapidamente e não tenho problemas nenhuns, porque não estou no meu ambiente. Mas aqui o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam chama-nos a atenção. Este taqwa tem que ser permanente. Esta consciência da omnipresença de Allah tem de ser algo que esteja conosco a todo momento. Então eu não devo ter medo de pessoas. Devo ter medo, sim, temer a Allah subhanahu wa ta'ala, que Ele está a par de tudo quanto acontece comigo. Quer eu esteja em Moçambique, assim como em qualquer sítio do mundo. Então o profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, tema Allah onde quer que estejas, independentemente de estares ou não no teu ambiente, tema Allah subhanahu wa ta'ala. Não olhe para os lados, nem olhe para frente, nem para trás. Olhe para cima. E aí concluirás que Allah subhanahu wa ta'ala está a ver. E dá-nos aqui uma dica, uma forma de nós diminuirmos os nossos pecados. Diz que, olha, sempre que você cometer uma atrocidade, sempre que você cometer um pecado, então faça imediatamente uma boa ação, como uma forma de apagar aquela má ação que você praticou. As boas ações apagam as más ações. Innal hasanat yudhibna as-sayyi'at. As boas ações tiram por completo as más ações. Por isso mesmo, sempre que você tiver uma falha, peça istighfar a Allah subhanahu wa ta'ala. Astaghfirullah. Oh Allah, perdoa-me. Oh Allah, tenha pena de mim. Oh Allah, perdoa ele. Oh Allah, perdoa todos os muçulmanos. Isto dá-nos vantagem. E pode acontecer que você chegue um dia de Qiyama com poucos pecados ou quase nenhum, porque você se arrependeu sempre que você cometeu uma atrocidade. Mas esta, a última parte, é que é essencial. وَخَالِقِ النَّاسَ بِخُلُقٍ حَسَنٍ. E trata as pessoas com bondade. Respeite as pessoas. Trate-as bem. Seja bondoso para com teu irmão, para com teu colega, para com quem você vive. E aqui é uma particularidade do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Não disse wa khaliq al muslimin, não. Wa khaliq al nasa. Trata as pessoas no seu sentido lato, como deve ser. Independentemente de serem muçulmanas ou não, trate-as com bondade, com respeito, com amabilidade. Porque nós temos o hábito de que não, aquele é kafir. Não, deixa lá, esse gajo é kafir mesmo. Você até pode cometer uma injustiça, porque ele é kafir. Este aqui, este governo é de kafirs. Podemos roubar aquilo. Mas são ladrões também, então vamos roubar nós. Mas isso você vai ser perguntado por aquilo que você vai fazer. Aqui no Dunia, Allah vai te perguntar por tudo que você fez. Não é por causa do outro. Não sejamos como os cristãos que dizem que Jesus morreu por causa dos nossos pecados. Ele foi castigado por causa dos nossos pecados. Não. Olha, o Islam não permite isso, não admite que você seja castigado por causa dos pecados do outro, por causa das ações do outro. Cada um. فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ. Vocês vão ser advertidos por causa de tudo quanto vós fizestes. Cada um vai ser responsável por aquilo que fez. Vai responder pelas suas ações. Então, aqui o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam chama-nos a atenção. Wa khaliqin nasa. Trate as pessoas com bondade, com amabilidade, com respeito. Não pode falar mal com as pessoas. Não pode falar mal com a sua família. Não pode falar mal com seus filhos. Não pode falar mal com o seu empregado. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ou melhor, Anas bin Malik, radiyallahu ta'ala anhu, disse que, olha, eu fui, trabalhei para o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam cerca de 10 anos, mas nem um dia ralhou comigo. Nem um dia ralharam comigo. Por que você fez isto? Por que você não fez? Nunca. Sempre o tratou com bondade. Isso é possível. Falar com o seu trabalhador de boas formas, boas maneiras, mesmo você zangado, dirigir-se a ele com respeito, não é ralhar e humilhá-lo em frente das outras pessoas. Isto é vulmo. Tratá-lo mal, às vezes em frente da família dele, só porque você o paga. Você denigre a ele. Isto não é permitido. Que Allah Ta'ala nos dê tawfiq, inshallah. Que Allah Ta'ala nos dê a consciência de que nós somos falíveis e devemos nos arrepender pelas falhas que nós cometemos. E lembrar-se que este que fez o erro hoje, amanhã sou eu. Posso fazer erro para ele ou fazer erro para as outras pessoas. Mas também a verdade é que eu erro a todo momento para com Allah subhanahu wa ta'ala. E ele não me denigre. E ele não mostra os meus erros às outras pessoas. Esconde os meus erros. Por isso eu devo esconder os erros dos outros. E devo tratar os outros com bondade. Porque Allah ta'ala também a mim me trata com bondade. As pessoas às vezes tratam mal as outras, que até chegam a cometer injustiças. Cometemos injustiças para com as outras pessoas. E a injustiça é algo interdito. Porque Allah subhanahu wa ta'ala no hadith al-Quds, ele próprio, inni harramtu al-dhulma ala nafsi. Ele como Allah que é, eu tornei a injustiça haram para comigo mesmo. O que significa que ele tornou a injustiça haram, ele interditou a injustiça para com ele. Ele não cometeu injustiça para com seu servo, para com sua criatura. Allah diz que não vou cometer injustiça para com a minha criatura. Quando ele é o soberano, ele tem o know-how. Mas olha, diz que eu, injustiça para comigo, injustiça comigo, nunca. Para com o meu servo, nada. E fiz com que a injustiça fosse haram entre vós. O que significa que nós, nenhum de nós, tem o direito de cometer injustiça contra qualquer que seja. Mas nós fazemos isso. Cometemos injustiça. Injustiças grandes. Até insultamos pessoas. Porque aqueles ali fizeram aí de hoje. Aquele molano, aquele chefe não é nada. Aquele é não sei o quê. Aquele não sei o quê. Aquele não sei o quê. E você está tão zangado. Está tão consciente do dini. Que tu insultas a pessoa. Sem ela até estar presente, porque nós, a maior parte de nós somos cobardes, nunca dizemos as coisas em frente às pessoas, mas isto sob pretexto de que somos conscientes do din. Mas a nossa consciência é tão alta, que não nos preocupamos quando a nossa própria esposa não faz al-fajr. Quando o nosso filho não faz al-fajr, a nossa filha também não faz al-fajr, não há problema nenhum. Estás preocupado com aquele que fez Eid na terça-feira. E tu vais fazer no domingo. Ou estás preocupado com aquele que vai fazer ídolo no domingo e tu fizeste na terça-feira? Das insultas, nem falas com ele, manda piadas, abusas. Por quê? Porque ele não fez o ídolo no dia em que você fez. Mas coisas essenciais, coisas obrigatórias, não, você não se atrapalha. Você não se preocupa em dar da'wah ao seu empregado para ele entrar no Islam. Uma obrigação sua. Os empregados estão sob a nossa responsabilidade, nós como muçulmanos que somos. Seu empregado, que não é muçulmano, você tem uma obrigação de explanar o Islam, o que é o Islam. A sua forma de lidar com ele é já um da'wah, é já uma explanação do Islam, para que ele diga um dia: patrão, eu gostaria também de estar na sua igreja, ou gostaria de estar na sua mesquita, gostaria de estar na sua doutrina. Não fazemos isso. Preocupamos com coisas que não têm nada a ver. Abusamos as pessoas. Insultamos as pessoas. E não só. Cometemos injustiça. Aquilo que um dos sábios disse: La tazlimanna idha ma kunta muqtadiran. Fadhulmu akhiruhu yatika bin nadami. Tanamu aynaka. Wal madlumu muntabihun. Yadu alayka wa aynullahi lam tanami. Não cometa injustiça só porque você tem um certo poder. Este pode ser um poder financeiro, poder tradicional, poder religioso, aquilo que for. Qualquer poder que você tiver, não aproveite esse poder para você cometer injustiça contra as pessoas. Porque a injustiça trará-te-á o arrependimento. Há de trazer o arrependimento à injustiça, no fim. Você comete injustiça e vai descansar em casa. Mas fica sabendo que um injustiçado não dorme. Não se esquece daquilo que você já fez contra ele. E Allah subhanahu wa ta'ala, muito menos, está alerta. Tomou nota da injustiça que você cometeu contra determinadas pessoas, independentemente de serem ou não muçulmanas. Devemos ser respeitosos, devemos olhar para nós primeiro, antes de um indivíduo se achar. Nós temos a mania que andamos por cima das cabeças das pessoas. Temos essa mania. Só porque você está virado para aquele lado, todo mundo está virado para cá e tu estás virado para ali, sentes-te melhor do que os outros. Quando não, você só é você por causa daquela gente. Você é professor por causa do seu aluno. Você é palestrante, entre parentes, podes te considerar bom palestrante por causa do auditório. Você é presidente por causa do povo. Você é um dependente, ao fim e ao cabo. Porque se não tivesse ninguém aqui, não era possível eu levantar e começar a falar. Todo mundo que me ouvisse, achar, aleluia. Aquele está pancado. Está a tentar. Mas não sou ninguém. Ele está a falar. Então, eu preciso dessa gente. E essa gente também precisa de mim. Então, nós, há aqui uma reciprocidade de tratamento, reciprocidade de interesses. Há um só que não depende de nada nem de ninguém: Allah. Allah é Allah por ser Allah. Ele não é criador porque criou a ti. Antes de criar a ti já era criador. Mas nós não. Nós, como pessoas que somos, somos dependentes dos outros. Sou pai por causa do meu filho, sou marido por causa da minha esposa, sou irmão por causa do meu irmão, sou avô por causa do meu neto, e assim sucessivamente. Então, faz favor, bolinha baixa, e é bom nós adotarmos isto. Nós só somos humildes no Ramadan, não pode. Ramadan é um mês de treino para nós podermos adotar aquele caráter, adotar aquele comportamento durante o ano inteiro. Ramadan é só para recarregar as baterias, para nós podermos funcionar durante o ano inteiro da forma como nós recargamos as baterias no mês de Ramadan. Que Allah subhanahu wa ta'ala nos dê tawfiq, inshallah. Que Allah ta'ala faça com que tudo o que eu disse seja eu o primeiro a cumprir, e não só, mas aqueles que me ouviram e os outros que não me ouviram, que sejam transmitidos, inshallah, e que todos nós sejamos cumpridores e sejamos exemplares naquilo que nós queremos, e não só, mas naquilo que nós temos convicção. Sabemos que nós um dia vamos perecer, um dia vamos sair daqui, vamos ter que encontrar Allah e vamos ser julgados pelos nossos atos. Então vamos começar por agora, tentarmos endireitar, corrigir o nosso comportamento, de forma a que quando encontrarmos Allah já temos um comportamento sublime e as coisas vão ser mais leves para conosco, inshallah.